Fala pra mim, quem é você? Quem é você? Quem é você? Não me vejo no espelho. Há muito tempo não me conheço. Não sei quem sou, não sei quem sou. Fala pra mim, quem é você? Quem é você? Quem é você? Não sei quem sou, não sei quem sou. Fala pra mim.